2060, cheque 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 1000 graus com 08 nós. Entre pouso e embarque travado, 2060. Meio 5975, decolado ao Zuno 4, chame agora o controle de Salvador em 120.8, chame com voo. Decolado Zuno 4, controle 120.8. Controle Salvador, Rio 5975, decolado na Momo. O Rio 5973. Rio 5973, chama agora Recife, frequência no 2085, alterna 2545. Tempo, Rio 5975, acabou de decolar. Rio 5973. 685-2545. 5973, bom dia. 1-2685-1-2545, bom voo. Obrigado, 5973. Rio 5975, contato radar, suba para o nível 350, sai da MOM. Ciente, 060 no solo Zuno 6, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Autorizado a decolar da pista no zero, vento 1000 graus, 612 de nós. E decolar já 109937. Voo 9937, decolando Zuno 8, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo, senhor. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 9937, cruzando 1600. Voo 9937, contato radar, para o nível 400, saída Arbor 1. 400, Arbor 1, 9937. Rio 5975, chama o centro Recife, frequência no 2085, alternando 2545. Voo 9937, chama o centro Recife, frequência 12288, alterna 12660. 288, 260, bom dia. No 755, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajustando a 0 no meio, a via chegada é bom. Bom dia, passarei 2223, próximo ponto de espera 10, pronto. Bom dia, passarei 2223, autorizando a linha veicular da pista no zero, vento 100 graus com meia dúzia de nós. 23. O Patagônia do Futuro Hotel está afastado 3,8 milhas noroeste do Rio de Salvador. Tem serviço ADS encerrado para informação de voo e alerta. Estamos sendo no Recife, frequência 12288, alterna 12685. Bom voo. Salvador, bom dia, passarinho 2223. Passarinho 2223, contato radar, subiu para nível 180, saída Arboruno. Arboruno 180, 2223. Salvador, uma boa anda. Bom dia, Laguna 759, ponto de espera da 10. Bom dia, Laguna 759, autorizado Linhares, decolar da pista no zero. Vento de 1-0 graus, 07 nós, que legal no 0 no 6. Salvador, no 6, autorizado Linhares, decolar da pista 10, Laguna 759. Salvador, passarei do 2223. Prossiga. Possibilidade de desvio à esquerda para 240 para evitar formações aqui. 240 por quantas milhas, passarei? Aproximadamente 20 milhas. Autorizado, desvio. Obrigado. Vento 2223, em condições de voo conquista, da presente? Afirmativo. Exato. Muito obrigado. Desça para 2500 pés, ajustando a 0 no 6. Autorizado RNAV, reporta passando para a órbita 366. Autorizado RNAV, reportará o 366, agora 755. Voo 759. Ah, contato radar, vou para o nível de voo 360, voa Leda. Voa Leda 360. 759. Prossiga. Tem a possibilidade de voar com a gente? 759 aguarde coordenação. Passou 366-755. Torre frequência 1 no 895. 895, até já. Salvador, gol 955. Tá, aproveitando ótimo, da presente. Ainda é negativo, gol no 759. Ok. 372 tem embaixo travada avistando para operação de pouso, gol no 755. Ok, Samaral, 755. Terno no 260. Receita agora, 288, terno 260. Obrigado, bom dia, um bom fim de semana. Gol no 759. Profina. Pode ir direto pro base. Pro base, obrigado. O 372 baixar travado, gol no 755. Voo no 755, pouso autorizado na pista 1-0, vento de 1 no 0 graus com 0,7 nós, que negar 1-0, 1-6. Livre pouso, pista 1-0, gol no 755. Bando 759, chama Recife, frequência 1 no 2835, alterna 1 no 251. 9649. Gol no 649, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Alinhar e manter no zero, gol no 649. Gol no 755, no solo 41, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo, frequência 121, décima 1. Solo 121, décima 1, mano. Autorizado a decolar da pista no zero, vento de 1,10 graus com 08 nós. Livre decolagem, pista no zero, voo no 649. No 649, decolado aos 43, chama agora o controle Salvador, frequência 120, décima 8, com voo. Obrigado, 208, gol no 649. Controle, gol no 649, passa 1.600 na dial. 49, contato radar na decolagem, voltando nível de voo 360, via 6 da dial. Saída da EL, nível 360, voo no 649. Aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 7 e a chegada ponta. 649, controle. Para pegar. Tudo bem, mantenha o nível de voo 320. 320 nível, voo no 649. Torre Bom Dia Azul, 4234. Ponto espera, da 1-0 pronto. 4234, autorizado ANL colapso 1-0, vento 1-0 graus, 09 graus. A linha decola 1-0-4234. Bom, 649, passe 170, chame Recife na frequência 128.35, altera 125.1. Ok, senhor, agora com o centro em 128.35 ou 1251. 592, contato radar, desça para 4.000 pés, NH 1017, vou ir direto ao Serra Vitor 368, para o nome você 59. 608, obrigado, bom dia, senhor. Navidão 90, informe passando 366. Lift the line up and take off for 2-2-7. Controle Salvador, bom dia, de azul 4234. Azul 4234, contato radar, suba via Pulca para o nível 350. Pulca 350, 4234. Salé 6312, contato radar, voo e Serra Vitor 368, desça para 5.000 pés, que negar na 017. Salé 6312, desça e mantenha 5.000 pés, direto Serra Vitor 368. Azul 273, airborne 854, call Salvador, tower frequency 118, correction, 120.8, Salvador approach, good travel. 1208, good day. Salvador departure, Azul 2783. 2783, Gladden maintain flight level 160 via Arbor 1. 5 level 160 via Arbor 1, departure Zulu 2783. Azul 4981, voe direto 366, desça aí mantenha 2500 pés, QNH 1097. Pesado procedimento, RNAV, reporte passando 366. 1017, 1017. 1017, 4366, reporta passando, Azul 4981. Salvador, o Gol 2069, ponto espera pronto. Gol 2069, autorizado a alinhar e manter para o sinal zero? Alinha e mantém, Gol 2069. O 2069 autorizado o alinhar e decolar para o sinal 0, vento 190 graus, 08. Passou 66 visual, azul 4981. 4981, complete a aproximação à RENAVE, chame a torre 18, decimal 9. 295, bom dia. Olha, a foto é autorizada, essa resposta com o Bike. Torre, bom dia, azul 4981, final de 8 milhas, pista 10. Me chamou a torre? Foi o azul 4981? Afirmativo. Mas na aproximação, em como o Boeing 737 iniciando o decolagem de cima do... Do 4234, controle. Prossiga, senhor. Chamar o centro agora, a frequência é 12685, alterna 12545. 2085, 2545, obrigado, senhor. Bom, 092 autorizado, final do procedimento, a RENAVE, pista 90, reporte passando 366. Ok, autorizado, da 10, reportada passando 366, 0. Chamei 6312, desse mantém a 4 mil pés, QNH 9017. Gol 2069, decolado 01, chama controle 120, decimal 8, bom 208, bom dia, até. Controle Gol 2069, passando 1.800 pés. Gol 2069, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 370. Via 370, porque voar, próximo. Certo, Fog, vou aguardando o Frog. Vando Frog, obrigado, 2069. Então, vou e Cogbo, inicial Cogbo e aguardando coordenação. Ok, Cogbo. Galera, faça motorizado alinhar e manter o non-site. Tem condição de taxar a baixa altura sem interferência para a pista 90, com a aeronave aproximando ultra final 90, Embraer 192. Avião, tem que estar quitando a baixa altura até a cabeceira oposta 35, aguardando a liberação do avião. Azul 4981, informa o helicóptero Kilo, está quitando a baixa altura sobre a pista auxiliar, não interfere com o seu curso. Gente, Azul 4981. Autorizo direto 368 da presente, Serra Vita 368. Serra Vita 368, obrigado. Salvador, is it 2783? Go ahead. Request after Arbor position, direct to Conquista. Stand by, coordination. Tango, decolada 03, chama controle 120 decimal 8, Volvo. Volvo 00, controle grátis. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Charlie Alfa Tango. Bom controle. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, senhor. Decolou da 97, está curvando à direita. Instruções para pouso em Sierra Whisky, Delta Lima. Ok, Charlie Alfa Tango, mantém o litoral 500 pés, 97, reporte visual com local de pouso. Já mantém o litoral 500 pés, vai reportar com o local de pouso visual, Charlie Alfa Tango. Paz de Nete, papai autorizado a acionar a postagem. Azul 4981, solo 05, livrando direito, chame solo em 121, decimal 1. Solo 21, nossa, posição. Paz de Nete, papai autorizado a linha, posição, autorizado o TAC 70, solo meu, último entrou na 017. Azul 2783, sobre o controle. Go ahead, sir, 2783. Fly direct to Quebec Vito 001. Fly direct to Quebec Vito 001, Azul 2783, thank you. Estabilizado, bom 09. 092, complete aproximação R-nave, chame a torre 118 decimal 95. Completa 1895. Obrigado, até a saída. Zona 99, desça e mantenha 4 mil pés, PNH 1017, autorizado para seguimento em nave, reporte passando 368. Bom dia, Salvador, bom dia, usando 3604, centro da Eco, chegada a ponto, cruzando 220 para 1060. 3304, autorizado, via chegada a ponto, desça e mantenha 4 mil pés, PNH 1017. 4.10.07.06.04. Controle para o Palma, vai tirar a Fatanga do visual, colocar o de pouso, tirar o Fatanga. Tem frequência livre para o pouso, tirar a Fatanga. Dois, zero, meia, nove, controle. Na escuta. Pós Cogbo, vou direto a Buco. Cogbo a Buco, obrigado. 2069. 2069. 2069, passa 150, chama o centro Recife em 12685, alterna 12545. Quem chamando 2085, alterna 2545. 2069, bom dia. cruzamento está liberado em cima da Iduna, 500 pés, que negar 1097, se não se explica a posição. Chané 6312, vai passar o 366, informação de tráfego, helicóptero esquerda da aproximação, não vai interferir com a aproximação, está mantendo 500 pés. Chame a torre agora na frequência 1895, complete a aproximação, Renato. A gente só vai manter a posição aeronave na curtíssima para pouso no exército. Ativo, mantendo 500 pés. Seven 83, passing level 160, contact Recife, frequency 128.8, enable 126.0. O gol 2099 pode descer para 4000? Firmo, 4 mil, autorizado o procedimento da aeronave. PNH 1017, informe passando 366. Tomara 366, obrigado. Contato radar, desça para 5 mil pés, chegada Bonf, guarde final do procedimento em nave, que negar 1097. Gol 2199, complete aproximação em nave, chame a torre no 1895. 295, obrigado. Decolagem era manter pro até 3 mil pés. Salvador, bom dia, gol 2199. Gol 2199, continue a aproximação, reporte passando 372. Reportará passando 372. Solo 1-3, tiver referência, chama Solo 1-2-1-1.